O tema a ser colocado aqui hoje é o medo do julgamento. A gente tem que entender ainda sobre que aspecto a gente pode falar sobre medo de julgamento, ou do julgamento, ou de julgamentos. A gente sabe que o julgamento, ela vem uma palavra que é o ato de julgar, o verbo julgar, e que é a questão de criar, ou a questão às vezes de fazer, ou de criar, fazer uma opinião sobre alguém. Então, no momento em que existe um julgamento, ou que há a ação de julgar alguém, a gente tem que pensar sempre no seguinte, que as pessoas, julgamento, claro que tem um grande júri, lá tem um juiz, tem um advogado, tem o promotor, e tem o assistente de promotor, assistente de advogado, existe toda uma parafernália administrativa e jurídica que vai julgar, vejam bem, não vai julgar a pessoa que está lá como réu, ou ré, mas sim o ato que essa pessoa cometeu. Então, às vezes, acontece na televisão, acontece em noticiários, em que diz, vai haver o julgamento do fulano de tal ou o julgamento do fulano de tal. A gente está muito escutando agora, bastante na mídia, né, sobre o julgamento do Mensalão, que já passou, julgamento do Lava Jato, mas não estão julgando as pessoas, estão julgando as atitudes das pessoas. As atitudes. E quem está fazendo isso são pessoas que têm condições, pelo menos aqui, através da lei dos homens, que seria a questão jurídica sobre as normas nos quais nós estamos, digamos assim, estamos adentrados, digamos, estamos dentro das normas aqui do nosso país. Então, eles estão agindo conforme a legislação jurídica, digamos assim. Estão julgando o ato da pessoa que está lá no júri, ou sei lá como é que funciona. Bem, isso é o julgamento dos homens. Isso é através da lei dos homens. O que a gente está tentando aqui é sobre a questão de, talvez, nós levemos isso para a questão de quando, digamos, nós desencarnarmos. Ou das pessoas que já desencarnaram, ou quando nós estarmos ou nós estivermos no mundo espiritual. A concepção nossa está ainda muito baseada sobre o aspecto católico. Existe lá um trecho da missa, que está lá no missal. O missal é o quê? É um livro onde o padre lê a missa. Alguns já têm aquilo decoro, outros não. Então lá existe um trecho bastante interessante que fala assim: no julgamento dos vivos e os mortos, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém. Isso todos já escutaram numa missa. Isso dá uma concepção de que nós levaríamos lá para a espiritualidade uma mesma forma de julgar aqui de nós, mundo de encarnados. Isso não é bem verdadeiro. Na questão aqui de remissão dos pecados, o que quer dizer remissão? Vem da palavra, o verbo remir, que quer dizer depurar. Então, na hora do julgamento, estaríamos na tentativa de depurar nossos pecados, as nossas faltas, numa vida eterna. Então, aqueles que estariam realmente com grandes pecados, eles iriam queimar eternamente no inferno, tentando redimir seus pecados. Outros iriam no purgatório, e outros, então, mais beatificados, iriam para o céu. Bom, nós temos que levar em consideração que não é a coisa bem assim. Não existe, propriamente, não existe uma questão de julgamento no momento em que nós adentrarmos nessa outra existência, numa nova existência, que seria no mundo espiritual. Não existe julgamento. Por mais que nós tenhamos condições financeiras, que nós tenhamos dinheiro, capital, um monte de coisa, Não vai acontecer que nem acontece aqui para as grandes pessoas que têm um monte de dinheiro para pagar advogado famoso, para pagar um monte de gente para poder defender, para abrandar as penas e às vezes para ter prisão domiciliar ou para ter, como é que é, a outra prisão, não sei como é que é, ou para ter a condicional. Quando nós estivermos na vida espiritual, nós não vamos ter condições de pagar advogado. Lá não vai ter juiz, lá não vai ter promotor, nem assistente de promotor, muito menos assistente advogado. Qual é que é a lei que lá vai funcionar? A lei da justiça é a lei da nossa consciência. É a lei da nossa consciência. Nós não adianta a gente tentar pensar que nós vamos levar para o outro, para a espiritualidade, essa mesma ideia do catolicismo, né? De julgar os vivos e mortos, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém. Não existe essa questão. O que existe é a cobrança de nossa consciência, quando nós estarmos sem esse nosso corpo físico. Nós vamos saber o que nós fizemos de errado e o que nós fizemos de certo. Nós não vamos ter as máscaras do nosso corpo físico, a nossa máscara facial, nós não vamos ter a nossa indumentária, uma jaqueta mais bonita, uma blusa mais bonita, nós não vamos ter o corpo bonito ou não bonito. Não, nós vamos ter o nosso pensamento e a nossa consciência. E o nosso pensamento e a nossa consciência é que vão nos julgar. Nós vamos saber o que nós semeamos e nós vamos colher o plantio. Então, de nada resolve a gente se mascarar agora. O que existe hoje é uma necessidade de nós aprendermos, entendermos, compreendermos e depois colocarmos em prática essa questão bastante interessante que lá na Igreja Católica eles falam sobre a remissão dos pecados, que é a depuração dos pecados. Nós não precisamos, gente, estou falando aqui junto de todos vós, nós não precisamos aqui esperar partir para o mundo espiritual para redimir ou depurar as nossas faltas. Nós podemos já desde agora, no instante que estamos aqui hoje, e até o final da nossa existência carnal, procurar resolver nossos problemas com o vizinho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o primo, com o parente. Tem pessoas que vão ter sim medo do julgamento, por quê? Porque não resolveram seus problemas nessa existência. E eles vão partir com um sentimento de culpa, com um sentimento de, às vezes, aquilo que eles chamam de remorso. Muitos, eles tentam fazer, depois da morte do pai, ou da mãe, ou sei lá de quem, aquilo que não fizeram em vida. Ora, isso é uma coisa bastante estranha, né? Porque às vezes a gente em vida não vai nem sequer visitar o pai, ou a mãe, ou sei lá quem, o filho, ou filha, o tio, tia, não sei. E depois de morto a gente tenta mandar rezar lá uma montoeira de missa e botar o nome nas irradiações, isso e aquilo. Claro, bom, vai resolver alguma coisa. Mas e por que nós não fizemos isso aí antes? Aí será que nós, quando partirmos, nós vamos ter medo do julgamento, que não é julgamento, mas é o julgamento da nossa consciência? É a nossa consciência que vai nos julgar. Ah, não vai ter lá Deus, Jesus, o São Pedro, São Cristóvão tentando julgar a gente. Não, isso não existe, isso é ridículo a gente pensar assim. O que existe é a nossa consciência. O que existe é nós realmente sermos cientes daquilo que fizemos de certo e aquilo que fizemos de errado. E se nós trazermos para o dia de hoje isso aí, o que nós estamos hoje fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado. E se nós estamos fazendo alguma coisa de errado, bom, vamos redimir. Vamos depurar, vamos tentar melhorar, sem esperar termos que ir lá para a vida espiritual para ter a nossa consciência que nos cobre. Então, medo do julgamento. Bom, quem tem medo do julgamento é quem é culpado. Aqueles que estão respondendo o julgamento lá do Lava Jato e outras coisas lá, claro que eles têm medo. Por quê? Porque eles têm culpa. Mas é a lei dos homens. Mas sendo homens e sendo humanos, a lei é falha. Porque homens e humanos são falhos. Então a lei, ela não é toda ela executada, não é toda ela colocada aqui agora, nessa existência. Por quê? Porque existe ainda o jeitinho de querer abrandar tal pena, querer suavizar por causa do poder político, da influenciação econômica, financeira, política principalmente. Mas quando nós chegarmos na vida espiritual lá no outro lado, mais uma vez, essa carapaça aqui, essa máscara aqui, ela vai cair. Ela vai cair totalmente. E lá nós vamos estar somente como nós somos, como nós pensamos. O nosso pensamento, a nossa consciência, vai ser a diretriz daquilo que vamos colher. Obrigado.